Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana eu vou me desviar um pouquinho do programa, vago programa que foi traçado, e vou voltar a um assunto do qual nós já tratamos aqui nesse curso, meses atrás. Pela seguinte razão, depois que chegou aqui a Liuba Salcedo, nós estamos tentando, juntamos todo o material que tínhamos sobre René Descartes e estamos tentando compor um livro com isso. Mas não é só uma questão de escrever, a gente também retoma as pesquisas e corrige um ponto, corrige outro, aperfeiçoa, até chegar a vamos dizer, uma fórmula aceitável. Então, eu comecei a fazer uma nova introdução para dar um sentido de unidade a vários escritos, que alguns deles estão no meu site, Descartes, a Psicologia da Dúvida e Consciência e Estranhamento. Consciência e Estranhamento é uma versão que foi transcrita e que está ainda, evidentemente, embora a transcrição esteja bem feita, né, está com toda aquela carga de oralidade, onde os vai-vens da fala oral e não pode ser publicado assim de jeito nenhum. Mas a revisão do texto não é somente do ponto de vista estilístico e gramatical, né? A gente está aproveitando a oportunidade para conferir vários pontos de uma pesquisa que eu fiz já há bastante tempo. E nesse ínterim eu li alguns livros que não tinha lido até então e aprendi novas coisas. Estamos tentando atualizar então esse material sobre René Descartes. Então, como não é possível você passar a semana inteira pensando num assunto e depois dar aula sobre outro assunto completamente diferente, então eu decidi, olha, vamos voltar, não custa nada, não faz mal nenhum, e sempre alguma novidade sai, né? Então eu vou ler para vocês o texto dessa introdução, tal como no estado em que ele está até o momento, que talvez ainda seja modificado, e acrescentar alguns detalhes. Este estudo é de uma importância excepcional. É claro que Descartes realmente é o fundador da filosofia moderna e ele tem muitos caracteres da cultura moderna que tem na obra dele a sua raiz. Porém, se nós não aceitamos a imagem que essa cultura moderna tem de si mesma e nós tentamos averiguar o que existe por baixo dela, né, em termos de, vamos dizer, de realidades históricas comprovadas, mas que não se incorporaram, por assim dizer, à imagem pública, não se incorporaram ao senso comum, nós descobrimos que também na própria origem, na própria filosofia de Descartes, também existe isso. Quer dizer, você tem uma, por assim dizer, uma versão visível, uma versão consensual, né, do que seria a filosofia de Descartes, versão essa que aparece nas histórias da filosofia e nos comentários em geral, no ensino universitário e também, em parte, também na mídia popular, né, criando uma certa figura estereotipada, né, do filósofo. Com estereotipado eu não quero dizer necessariamente falso, mas é uma coisa que realmente se consolidou com dois ou três traços permanentes que aparecem tanto na mídia popular e nas conversações diárias, quanto nos estudos acadêmicos consagrados a esse filósofo. Mas todo este. É claro que é evidente que eu não li a bibliografia cartesiana inteira, né? Acho que ninguém leu, né? É um dos filósofos sobre os quais mais se escreveram. Mas tudo o que eu li, tanto do próprio Descartes quanto dos grandes comentaristas cartesianos, como Marcel Guéroult, Ferdinand Altier e outros, sempre ficava faltando alguma coisa, né? E o que me parecia faltar era precisamente o encaixe entre a filosofia de Descartes, tal como consagrada nos textos, tal como cristalizada nos textos e nos seus respectivos comentários, e a vida real de René Descartes, né? Sem este encaixe, fica difícil você saber qual é o verdadeiro significado de uma filosofia. É claro que uma filosofia pode assumir uma forma textual mais ou menos definitiva e ser colocada em circulação de modo que você possa discutir aquelas ideias sem recorrer à biografia, a elementos biográficos ou elementos psicológicos. É possível isto. Porém, sempre resta aí um problema. A expressão escrita de uma filosofia, às vezes, nos dá a medida do quanto o filósofo acreditava naquilo que escreveu, e às vezes não nos dá. E esta medida é evidentemente essencial para a compreensão da própria filosofia. Ou seja, não se trata de um detalhe biográfico que é marginal à obra, obra entre aspas, né? Eu já escrevi várias coisas sobre a relação entre obra e vida, tal como aparece em literatura e aparece na filosofia, e mostrando que são coisas completamente diferentes, né? O que é a obra de um poeta? É um conjunto de textos, tá certo? Esse conjunto de textos tem uma forma fechada que, vamos dizer, qualquer exame biográfico pode talvez ajudar a compreender, mas não vai modificar essencialmente o julgamento que você faz sobre a obra, né? Quer dizer, a compreensão da biografia do poeta não vai melhorar a qualidade literária do seu texto, né? Se a coisa foi... entrou para a história com um julgamento, um valor associado a ela, nada do que seja externo à obra pode modificar esse juízo no que quer que seja. Por exemplo, quando nós sabemos que a Eneida de Virgílio foi uma obra encomendada, ele foi pago para escrever aquilo, isso não modifica em nada o valor da Eneida, quer dizer, é uma grande obra, um clássico da literatura e continuará sendo pelos séculos dos séculos. E se você disser, mas Virgílio não acreditava numa única linha do que ele colocou ali, falou, bom, isso não faz a menor diferença, tá certo? Porque sendo uma obra de imaginação, ele não precisa realmente acreditar, né? A obra de imaginação, você só acredita nela enquanto você está lendo, assim como um filme, você só acredita naqueles, né, naqueles acontecimentos enquanto você está ali assistindo. Quer dizer, você não vai sair do cinema tentando se desviar das balas que os gangsters dispararam uns dos outros, né? Então, é isso que Coleridge chamava suspension of disbelief. Não é que você acredita, você apenas suspende a descrença durante X tempo. Então, isso é a condição necessária e suficiente para você curtir uma obra literária, para você desfrutar dela, tá certo? Então, trata-se de desfrutar de uma experiência imaginativa, tá certo? E não de endossar certos juízos sobre a realidade. Nesse sentido, então, até você perguntar se o poeta, o ficcionista, o autor de teatro acreditava ou não naquilo que ele escreveu, não, na verdade não faz sentido, né? Quer dizer, o que se entende, por exemplo, por sinceridade na literatura é um certo ajuste entre, vamos dizer, as emoções e a linguagem, né? Se o indivíduo encontra a linguagem adequada para expressar aquilo que ele está sentindo, não se trata, vamos dizer, da sinceridade de uma crença, mas da sinceridade de um sentimento nas suas relações com a forma imaginativa que foi encontrada para expressá-lo. Quando nós dizemos que falta sinceridade, por exemplo, a um texto, nós não estamos falando disso do ponto de vista moral. Quer dizer, a sinceridade estética é uma coisa um pouco diferente. Claro que tem algum aspecto moral envolvido, mas não é essencialmente a sinceridade do ponto de vista moral. É uma espécie é uma sinceridade da fala, sinceridade da expressão, é uma capacidade de expressar o que você está realmente sentindo, imaginando, desejando, etc, etc. Então, já no caso da filosofia, nós sabemos de há muito tempo, vamos dizer, desde Sócrates, nós sabemos que o conteúdo de uma filosofia não corresponde necessariamente à sua expressão escrita. No caso de Sócrates, a expressão escrita é zero e o significado da filosofia é imenso. Quer dizer, ele é praticamente, vamos dizer, o pai da filosofia. Se comparando o que Sócrates fez com o que os seus antecessores pré-socráticos fizeram, né, nós vemos que eles estavam simplesmente, vamos dizer, arranhando, né, o mundo fenomênico, tentando encontrar, vamos dizer, de repente, uma explicação geral de tudo. E Sócrates, então, já vem com uma consciência das dificuldades metodológicas dessa investigação e, portanto, a necessidade de você partir de um exame de si mesmo enquanto sujeito cognoscente para você depois enfrentar os problemas da realidade objetiva. Então, dos pré-socráticos para Sócrates, você tem um upgrade enorme, um salto qualitativo, como diria Mao Tse-tung, né? Muito significativo, e nós podemos dizer que é com Sócrates que a filosofia toma forma, que ela assume consciência de si enquanto atividade distinta das outras atividades, né? E, no entanto, Sócrates não deixou uma só linha escrita. E até hoje nós temos dificuldade para discernir nos diálogos de Platão o que é o pensamento socrático e o que é a contribuição posterior que Platão generosamente atribuiu ao seu mestre como uma espécie de recurso literário. As obras de Platão ainda colocam essa dificuldade extra, porque são obras de literatura imaginativa também. Então, de certo modo, tem que ser parece que houve um problema aqui. Bom. Então tem que ser lidas em dois níveis. Então, isso quer dizer que nós não podemos jamais imaginar que a filosofia de Sócrates correspondesse exatamente às palavras que a transmitem nos diálogos de Platão. Pode haver coisa faltando e pode haver coisa sobrando. Tá certo? Então, neste caso, o recurso ao estudo biográfico é não só legítimo, mas absolutamente necessário para que nós possamos saber como, na prática, o filósofo interpretava suas próprias opiniões. Né? Então, ao longo do comentário que nós fizemos do Fédon, vocês veem que, tal como assinalou Paul Friedlander, ali, vamos dizer, a fusão de experiência real e filosofia chega ao máximo da sua expressão, porque o filósofo está vivendo, na realidade, o próprio fenômeno que ele está analisando filosoficamente, que é a morte. Então, na hora da morte, o homem filosofa sobre a sua própria morte e sobre a morte em geral. E, quando nós vemos a tranquilidade, né, soberana com que Sócrates enfrenta a promessa certa da morte iminente, então nós entendemos que tudo aquilo que ele estava ensinando sobre a imortalidade da alma não era, para ele, apenas uma especulação filosófica, tá certo? Mas era um objeto de crença real, quer dizer, ele acreditava realmente no que estava dizendo. Então, entendemos que o valor que essa tese tinha para ele era alto, tá certo? A passo que, dentro mesmo do Fédon, você encontra outras ideias nas quais Sócrates também acredita, mas não tanto, como, por exemplo, a transmigração, né? Nós vemos que o essencial da doutrina socrática sobre a imortalidade da alma é separável da doutrina da transmigração sem nada perder. Quer dizer, nós podemos colocar essa doutrina num outro contexto, tá certo? No contexto de céu e inferno, e, no essencial, boa parte dos argumentos socráticos em favor da imortalidade da alma permanecerão intactos. Então, a transmigração entra ali não como uma tese filosófica, mas como um recurso lógico, uma espécie de cola. Quer dizer, aqui tem uma tese, ali tem outra tese, está faltando uma tese no meio para conectar, ele inventa a transmigração e mete ali no meio. Né? Ou seja, nós não podemos supor, e muito menos dar por pressuposto, que Sócrates acredita na transmigração com a mesma intensidade com que ele acredita na imortalidade da alma e que ele dê o mesmo valor a essas duas doutrinas, que são convergentes. Elas se confirmam, por assim dizer, uma à outra, mas o ponto alto é a imortalidade da alma enquanto tal e não a transmigração, especificamente. Então, a transmigração seria uma forma de imortalidade, entre outras. Então, o conceito geral de imortalidade não se esgota com a transmigração. Pode haver outras outras formas de imortalidade. Então, temos ali duas teses. Uma é a imortalidade, outra é a transmigração. Uma nós entendemos que é o centro e o topo da filosofia de Sócrates. E que a outra é apenas um argumento usado para sustentar a primeira. Ele poderia trocar de argumento, tá certo? Como nós podemos inventar outros argumentos em favor da imortalidade da alma, e aliás hoje temos muitos mais, tá certo? O Sócrates não havia lido o livro daquele menino, Colton Burpo, Heaven is for Real, não, o céu é real, né? Então, se ele tivesse lido, certamente ele teria outros e diferentes argumentos. Então, isso quer dizer que o valor, vamos dizer, a topografia valorativa das várias teses de um filósofo, das várias opiniões de um filósofo, nem sempre corresponde com a sua expressão escrita. E nós precisamos de um algo mais. Tá certo? Claro que existem casos onde isso é absolutamente desnecessário. Por exemplo, quando você lê as obras de Henri Bergson, que são, vamos dizer, são poucos livros, né? Poucos livros, maravilhosamente escritos, muito claros, e o filósofo, pouco antes de morrer, disse: eu não tenho mais nada a dizer. Tudo que eu tinha a dizer está dito e está perfeitamente dito nos meus livros. Ponto final. E a vida de Henri Bergson não teve nenhuma grande novidade, tá certo? Foi uma vida bastante rotineira, tá certo? Que girou em torno dos cursos que ele dava e dos livros que ele escrevia. Então, bom, dificilmente uma sondagem biográfica de Henri Bergson vai nos ajudar a alguma coisa, né? Existe o detalhe de ser um homem de origem judaica que se converteu tardiamente ao catolicismo. Eu digo, mas isso aí, de fato, pensando bem, não acrescenta nada à interpretação da obra. Então, na obra de Henri Bergson não há enigmas que tenham que ser sondados mediante a pesquisa biográfica. Mas, em outros casos, você não tem como escapar da pesquisa biográfica. Um exemplo clássico, por exemplo, é Schelling. Schelling mudou a sua filosofia várias vezes. Quer dizer, ele começava de um jeito, não deu certo, fez outro, depois fez outro, depois fez outro. Então, sem você ter a cronologia exata e saber por que aconteceram essas mudanças e quais foram, inclusive, os fatos da sua biografia que ocasionaram essas mudanças, você não vai ter uma visão correta do que é a filosofia de Schelling. Quer dizer, você tem os elementos, vários elementos estão todos lá, estão todos escritos, tá certo? Mas fica faltando algo. Então, por exemplo, quando você lê a maior das obras de Schelling, que é a Filosofia da Revelação, um grande livro, um livro maravilhoso, não é indiferente, não é inócuo você saber que aquele foi um último curso dado por Schelling depois de uma longa ausência na universidade e que, nas primeiras aulas, ele tinha centenas de alunos e terminou o curso com 10 alunos. Né? Então, isso aí não é indiferente à interpretação daquilo, porque você vê que o homem, no final da vida, ele está tentando dizer tudo o que ele quis dizer ao longo de toda a vida. Né? Então, Schelling teve um problema, que ele se casou com a ex-mulher de um amigo dele, a mulher se divorciou, casou com ele, aquilo foi um escândalo, e ele se retirou da universidade por causa disso, e por outros motivos também, e ficou um longo tempo marginal, e daí voltou, né? E quando voltou foi recebido com todas as honras e glórias, mas era apenas uma demonstração de respeito, não era um interesse verdadeiro pela filosofia dele. Ninguém queria saber a filosofia do velho Schelling, né? Queria apenas ir lá aplaudir o velho para não dizer que estava sacaneando, né? Mas ninguém tinha muito interesse por aquilo. Digo, este dado é importantíssimo para a história da filosofia, porque este livro, o maior livro de Schelling, só começou a ser compreendido no século XX. Quer dizer, depois de transcorrer mais de um século, hoje é um livro que desperta um interesse enorme, mas na época ninguém quis saber, não é isso? Então, Às vezes, lendo aquilo, eu me pergunto se o Schelling não insistiu em ser tão meticuloso, tão cansativo em certas análises, por uma espécie de teimosia, já que ele vê que as pessoas não querem ouvir, fala, ah, não quero ouvir, então agora eu vou explicar mais ainda. Né? Então, tudo isso não é indiferente ao conteúdo da filosofia de Schelling. Né? É, em outros casos também, se você investiga a vida de Leibniz, ele escreveu poucos livros. A maior parte do que se compreende como obra de Leibniz são escritos soltos, são cartas, são rascunhos, quer dizer, é uma montanha de escritos pequenos, tá certo? E não tem um único livro, onde Leibniz expôs a sua filosofia, em lugar nenhum. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e às vezes você descobre uns pedaços que ninguém dava importância, mas que, de repente, você vê que é importante. Por exemplo, as obras jurídicas de Leibniz, né, só vieram a despertar um interesse no século XX. E, de repente, você começa, então, a descobrir afinidades entre as concepções jurídicas dele e as ideias que ele tem sobre a harmonia universal. Então, você não pode chegar a isso sem uma reconstituição biográfica. Você tem que ter a data exata da redação dos escritos para você poder recompor, já que não existe uma ordem editorial, já não existe uma ordem textual, você depende de reconstituir o quê? A ordem cronológica, como acontece com o próprio Aristóteles. Quer dizer, não existe um livro onde Aristóteles tenha exposto sistematicamente a sua filosofia. Existem fragmentos. E esses fragmentos, se você não souber nem mesmo a ordem cronológica, então, quer dizer, você vai poder montá-los de diferentes maneiras e entender a filosofia de Aristóteles de 20 maneiras diferentes. Então, no mínimo, a reconstituição. Um momento, o nosso Skype aqui está dando problemas. Então, aqui, em certos casos, o mínimo de elemento biográfico estritamente indispensável para a compreensão da filosofia é a cronologia, quer dizer, as datas em que os escritos foram produzidos e, em seguida, publicados, que uma coisa não coincide com a outra. E, em outros casos ainda, como, por exemplo, o de René Descartes, você observa na filosofia certos lapsos ou certos hiatos, certas perguntas sem resposta, certas coisas ambíguas. E daí você não tem jeito senão você procurar nos fatos da biografia aquilo que os textos por si mesmos não esclareceram. Por exemplo, quando você lê o Discurso do Método, que é tido como um dos livros mais claros e nítidos da história da filosofia universal, você vê que Descartes ali se refere a uma ciência universal que ele estaria concebendo e da qual aquele método seria, vamos dizer, a introdução ou a propedêutica. E do E ele, como amostras da ciência, ele publica junto com o livro Discurso do Método, um tratado sobre os meteoros e um tratado de óptica. Mas, peraí, óptica e meteoros não compõem uma ciência universal, são apenas detalhes. Então você fica perguntando, mas de que raio de ciência universal é essa? O que ele está falando? Isso quer dizer que um livro claríssimo é a respeito de um assunto que permanece totalmente obscuro. Né? Então, existe esta e existem outras dificuldades que aparecem no estudo de René Descartes. Então, há quase uma compulsão de você buscar na biografia uma explicação para aquilo. Porém, tem o seguinte: o estudioso pode partir do princípio de que a filosofia, tal como está no seu texto, ela é autoexplicativa e de que, portanto, o que quer que você vá procurar na biografia deve ser coerente com o conteúdo da filosofia tal como você depreendeu dos textos. Tá certo? E raramente as pessoas imaginam que uma sondagem biográfica pode inverter o sentido da interpretação que você dava a um texto. Quando o indivíduo parece estar dizendo uma coisa, mas de fato está dizendo completamente outra. Ou quando ele diz uma coisa, mas ele por dentro acredita em outra. O problema do acreditar, o problema da crença, vamos dizer, eu acho que é básico na interpretação de qualquer filosofia. Por quê? Como a expressão textual de uma filosofia dificilmente é completa e satisfatória, sempre fica faltando algo. E este algo que fica faltando, onde está? Está na mente do filósofo. Tá certo? De modo que estudar a filosofia não é estudar um texto, é você ter o contato com uma inteligência humana real, que parcialmente se expressou naqueles textos, mas deixou muita coisa que não foi dita e que tem que, por assim dizer, ser adivinhada. Tá certo? Vamos dizer, a adivinhação exerce uma função essencial em todas as relações humanas. A maior parte do que nós acreditamos conhecer das pessoas foi totalmente adivinhado, quer dizer, elas não nos disseram nada. Então, você, ou por hábito, ou por afinidade, por simpatia, você acredita saber de uma pessoa muita coisa que ela nunca disse e que, se você suprimir isso, o que ela diz deixa de ter sentido. Não é isso? Por exemplo, quando que nas relações humanas você pode dispensar a avaliação do fator sinceridade? A mulher chega para você e diz: eu te amo. Eu digo: epa, peraí, o que ela quer? Ela quer dedicar a sua vida a mim ou ela está querendo pegar meu dinheiro? As duas coisas podem se expressar exatamente com as mesmas palavras. Então, esta avaliação de sinceridade implica você captar algo que está para muito além das palavras. Se você for pensar assim: como é que eu descobri que tal pessoa era sincera ou insincera naquilo que ela dizia? Você não vai nem conseguir. O mecanismo é tão complexo, quer dizer, o processo de avaliação de sinceridade é tão complexo que às vezes não dá para você reconstituir. Ora, na avaliação de uma filosofia também interessa isto, né? Por exemplo, quando nós vemos que nos seus momentos finais tudo o que Sócrates disse sobre a morte e a imortalidade é perfeitamente sincero, e você diz: olha, o homem, ele vai morrer por aquilo que ele acredita. E pior, ele não está nem ligando, ele acha que isso é ótimo, né? Então, você entende que para o próprio Sócrates, aquela doutrina que ele está, aqueles ensinamentos que ele dá nos seus últimos momentos são de uma importância extraordinária. Aquilo é o cume, é o topo da vida e do ensinamento de Sócrates. Ele estava ali falando sobre álgebra, tá certo? Nem sobre o Estado, nem sobre a política. Não, estava falando do que era mais importante para ele. Então, isso nos ajuda a dar uma estrutura, uma ordem hierárquica ao pensamento de Sócrates. E não só ao pensamento, né? Nós não estamos tendo contato só com o pensamento expresso em palavras, nós estamos tendo contato com uma consciência humana e com um exemplo humano. Então, e é nessa consciência humana que está a verdadeira filosofia de seu fulano, seu fulano, seu fulano. Onde você não chega a este nível de contato, você não compreendeu realmente a filosofia, você compreendeu apenas, vamos dizer, a sua expressão doutrinal. Mas a expressão doutrinal, por si, não expressa completamente essa ordem valorativa. E a filosofia, na maior parte dos casos, ela não está nos transmitindo afirmações sobre a realidade factual, mas ela está nos dando um senso de orientação cognitiva no mundo. Né? Portanto, este senso de orientação não tem como ele ser registrado completamente em palavras. Quer dizer, o que você absorve de um filósofo é muito mais do que ele escreveu. É uma atitude, é um estilo, tá certo? É um modo de ser. Não é isto? Então, por exemplo, quando eu li bastante Aristóteles, e Aristóteles parece ser um escritor muito chato, porque aquilo ali são apenas rascunhos e tal, mas quando você se acostuma com aquilo, sempre que você lê Aristóteles, você tem aquela impressão que você está sendo guiado, que você está em boas mãos. Você sabe que ele não vai mentir. Ele pode errar, como todo mundo, mas ele está fazendo, dando o melhor de si para compreender aquele negócio. Você vê o esforço, o vai e vem, as dificuldades que ele não evita jamais. Tá certo? E o que é isso? Isso é uma presença humana. Isso não é só um escrito, e não é só uma filosofia. É uma pessoa que está ali. E se você não pega isso, eu digo, bom, então você não pegou a verdadeira filosofia de Aristóteles, você pegou apenas o texto de Aristóteles. Não é isso? Então, hoje eu acredito firmemente, vamos dizer, que o portador de uma filosofia não são os livros de filosofia, é a pessoa do filósofo. E os livros são apenas alguns dos elementos de que o filósofo se serviu para criar uma ponte entre duas consciências, a dele e a sua. Às vezes esse contato é mais fácil, às vezes é mais difícil. É mais fácil quando você está, por exemplo, num meio culturalmente homogêneo, com cujas convenções literárias, editoriais, linguísticas, etc., você está acostumado. Por exemplo, se você hoje lê uma tese acadêmica, você sabe que ela será escrita de acordo com certos cânones, tem que atender a certas exigências e vai ser exposta num certo tom, que é o mesmo do diálogo acadêmico normal. Como você já sabe tudo isso, você já está preparado para isso, ou pelo menos deveria estar, então não há grandes problemas de comunicação. Mas, quando você lê algo que vai além da mera comunicação acadêmica, algum livro que, embora seja academicamente respeitado, não está escrito exatamente de acordo com os cânones de uma tese acadêmica, o que acontece? Então, a facilidade da comunicação acabou. Se requer um algo mais, se requer um contato mais íntimo. Por exemplo, se você lê Heidegger, eu creio que, com exceção, vamos dizer, da sua tese inicial sobre Duns Scott, que é sobre a doutrina das categorias e da significação de Duns Scott, que é uma obra magistral, absolutamente magistral, mas no qual você já nota certas peculiaridades estilísticas que não seriam próprias da comunicação acadêmica, mas que depois você vai ler O Ser e o Tempo, vai ler O Que é Isto, a Metafísica, então você vê que a linguagem do sujeito vai se personalizando cada vez mais ao ponto de, às vezes, se tornar obscuro e ininteligível e de exigir uma leitura poética. Então, entra aí o elemento de adivinhação, de sensibilidade literária e de afinidade com a pessoa do filósofo. Mesma coisa quando você lê Nietzsche. Eu digo, você não tem como, não é possível você ler Nietzsche como se fosse um trabalho acadêmico, porque a coisa é a linguagem é personalizada no mais alto grau. Então, se introduz aí toda uma série de elementos de leitura literária e de intercomunicação das consciências. Eu digo, nem mesmo um desconstrucionista pode evitar isso. Quer dizer, se o desconstrucionista tenta ler o texto como se o texto fosse uma coisa em si, tá certo? Que não só não se refere a nada no mundo exterior, tá certo? Mas não reflete nada da consciência que a produziu, então, bom, ele só pode fazer isso num segundo momento. Primeiro ele vai ter que ler como todo mundo, e depois ele faz abstração das referências ao mundo exterior e faz abstração do autor. Não é possível você ler de uma maneira desconstrucionista no primeiro contato que você tem com a obra. Quer dizer, primeiro você tem que estabelecer a comunicação das consciências para depois você negá-la. Tá certo? E claro que você a nega só hipoteticamente, porque ela já aconteceu. Tá certo? Então, o sujeito primeiro faz uma coisa só para depois poder dizer que não fez. Então, não precisa dizer que eu não acredito em desconstrucionismo de jeito nenhum, né? A não ser como uma técnica que pode, vamos dizer, por contraste, revelar o contrário daquilo que ela pretende dizer. Então, no caso específico de René Descartes, vamos dizer, as dificuldades para você entender a filosofia dele, só nos termos em que ela está colocada, são tantas e tantas e tantas, que às vezes eu fico espantado de como é que uma imagem tão simplificada, tão estereotipada do filósofo pôde se consolidar ao longo dos tempos. Então, eu hoje confesso que eu vejo tanta confusão no fundo da filosofia de René Descartes quanto eu vi no Maquiavel. Às vezes até pior. Então, existe, o filósofo Alain Émile Chartier, ele uma vez, comentando o retrato de Descartes por Franz Hals, um retrato famosíssimo, em que o filósofo tem um olhar enigmático e um vago sorrisinho irônico, né? Alain diz que é como se aquele filósofo estivesse olhando o leitor e dizendo: pronto, lá vem mais um que vai se enganar completamente. Quer dizer, Descartes estava consciente de não ser compreendido, né? Mas, ao mesmo tempo, escrevia de tal modo a dar a ilusão que estavam compreendendo tudo, porque parecia tudo tão claro. Ou seja, você só começa a compreender Descartes quando você compreende que não compreende. Ou seja, quando você passa daquela primeira impressão de clareza e nitidez a uma espécie de perplexidade. E isso aconteceu comigo, aconteceu várias vezes. Todas as vezes que eu entrava na leitura de Descartes, chegava nas mesmas dificuldades. E a minha experiência era essa: é claro que eu não estou entendendo isto. Parece que eu estou. Ou seja, eu entendo o sentido literal do que ele está dizendo. Mas o que significa isso na realidade? Aí complicou o negócio, né? Por quê? É claro que eu posso fazer de conta que eu sou apenas um computador que está lendo um texto, né? Como se fosse um scanner, né? Um programa OCR, né? Então, o desconstrucionista faz mais ou menos isso, né? Mas, em geral, quando nós lemos, nós... é incoercível o impulso de você buscar a que corresponde na, que corresponde na realidade as palavras que o filósofo está dizendo. Só que a realidade, aí se parte em duas. A realidade tal como eu a conheço agora e a realidade tal como se apresentou a ele. E por cima dessas, a grande realidade que nos abarca a todos, na qual eu e ele estamos contidos. Então você tem três níveis de realidade. E me parece que entender uma filosofia consiste exatamente em situá-la na realidade como um todo, através do contato entre a minha realidade e a realidade do filósofo. Ou seja, a minha experiência e a experiência dele. Quando tentamos fazer isso com Descartes, então, abismos se abrem diante de nós. Abismos imensos. Por exemplo, no texto Descartes, A Psicologia da Dúvida, eu creio que ele ter demonstrado a absoluta impossibilidade da experiência da dúvida tal como Descartes descreve. E, no entanto, quando as pessoas leem aquilo, né, a esquemática é simples. Você coloca tudo em dúvida e tenta levar a dúvida até as suas últimas consequências, até que você esbarra numa coisa que você não pode pôr em dúvida. logicamente falando, a coisa está estruturada. Só que se você pergunta, mas como que eu posso colocar tudo em dúvida? É? Então, ele mesmo diz, deve-se duvidar de tudo. Eu digo, como? O que significa duvidar de tudo? É? Daí eu vi, eu nunca consegui duvidar de nada sem acreditar em alguma outra coisa. É? Então, por exemplo, eu não posso duvidar do que você diz se eu não acredito que você existe. É? E que você disse alguma coisa. Você chega para mim e conta uma historinha, né? Eu digo, bom, eu não acredito na historinha, mas eu acredito que ele contou a historinha. Daí eu tentei falar, bom, vamos tentar duvidar das duas coisas. Eu não acredito na historinha, eu não acredito que você a contou. Mas se você não a contou, eu não conheço a historinha, então como é que eu posso duvidar do que eu não conheço? Então, essa expressão duvidar de tudo, que pareceu assim tão óbvia, tão fácil para os leitores, para mim virou um tormento, né? E foi daí que surgiu essa série de investigações sobre René Descartes que agora nós estamos tentando reunir. Eu vou começar a ler aqui a introdução e de vez em quando parar com algum comentário. Eu não coloquei isto ainda no seminário, porque esse texto ainda não é definitivo, né? Então, a imagem de René Descartes como encarnação do pensamento claro, distinto e racional impregnou-se na linguagem corrente a tal ponto que, ao depararmos na prateleira da livraria com o título O Erro de Descartes, já sabemos qual foi o erro, antes mesmo de ter lido o best-seller do neurobiologista português Antônio Damasio. Descartes só pode ter errado por privilegiar demais a razão, depreciando as emoções. Depois, vemos que o livro diz exatamente isso. Então, se você visse na prateleira do livro, O Erro de Karl Marx. Né? Então, o erro de Karl Marx só pode ser, está na teoria da luta de classe, ou na teoria da mais-valia, ou numa coisa dessa, ou no socialismo. Né? O erro de Karl Marx não pode ter sido que ele foi demasiado cristão, por exemplo, né? Ou que foi um idealista filosófico, não é possível, né? Então, quando você vê que um erro é imputado ao filósofo, você supõe que o erro deve estar nas doutrinas principais dele. Tá certo? Então, cartesiano, segundo o dicionário Robert, significa lógico, metódico, racional, sólido, e é o oposto de confuso, místico, obscuro. Segundo o dicionário Weiss, é aquilo que, aspas, apresenta os caracteres racionais, rigorosos e metódicos do pensamento de Descartes. Segundo o dicionário online de português, é espírito metódico e racional. A impressão persiste inabalada após a leitura das regras para a direção do engenho, do discurso sobre o método, das meditações de filosofia primeira e do tratado sobre as paixões da alma. Torna-se ainda mais forte ao lermos o meticuloso estudo de Marcel Guéroult, Descartes selon l'ordre de raison, ou La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, de Ferdinand d'Altier, ou, em geral, qualquer das excelentes obras de exegese que a erudição francesa consagrou ao filósofo. Que outra concepção poderíamos ter dele, se não a do homem prudente que desconfia das crenças recebidas, questiona tudo o que não ofereça provas evidentes, proclama a clareza e a distinção como critérios da verdade e, em cada investigação filosófica que empreende, segue meticulosamente a ordem das razões, não passando às afirmações seguintes, antes de assegurar-se de que as anteriores estão provadas e bem provadas? Tudo indica, portanto, estarmos diante de um caso raro em que a imagem popular de uma filosofia coincide esquematicamente com as conclusões gerais dos estudiosos. Uma ponta de dúvida só se insinuou no meu espírito quando, ao ler o Tratado do Mundo, onde o autor expõe suas concepções científicas sobre a estrutura do universo, notei que se tratava de uma obra de ficção. Descartes consagrou a maior parte dos seus esforços à pesquisa científica. relegando as discussões filosóficas ao estatuto de meras sondagens introdutórias, às quais, segundo ele próprio, não se deveria dedicar senão o mínimo de tempo estritamente necessário. No comemoração do quadricentenário de Descartes, se publicou na França uma coleção das suas obras completas, com facsímile das primeiras edições. É uma belíssima coleção. E ali você vê que a parte filosófica é só um pedacinho. O resto é tudo matemática, né, ou ciências naturais. E, então, ele, quando ele diz que essas investigações metafísicas não têm grande importância, né, e não é para prestar muita atenção nelas. Ele está dizendo a verdade, né? Quer dizer, ele diz isso e ele fez isso, né? Por que, então, nessas obras de importância secundária, ele escreve num estilo tão seco e preciso, imitando o rigor das demonstrações matemáticas, e, quando passa aos assuntos que considera verdadeiramente sérios e importantes, de repente muda de tom, dá asas à fantasia e nos oferece, em vez de um tratado científico, uma fábula? Note bem que o Tratado do Mundo seria, entender Descartes, a sua principal obra científica, a obra onde ele ia dar, vamos dizer, a ciência universal, ou seja, o conhecimento de todos os primeiros princípios da natureza e de como eles se manifestam, né, na realidade em torno. Por que usa a linguagem literal quando expõe meras ideias e uma linguagem figurada quando vai falar dos fatos, da natureza, da realidade do mundo? O pior é que o Tratado do Mundo não é um escrito científico qualquer. É aquele no qual Descartes apresenta por extenso a sua concepção mecanicista do universo, cuja importância central na sua filosofia e cuja influência decisiva na evolução do pensamento europeu são reconhecidas por todos os seus intérpretes, sem exceção. Então, pode ser, por exemplo, que o método da dúvida metódica, tá certo? Ou a ética de Descartes, tenha exercido alguma influência, mas não tanto quanto a concepção mecanicista, que, por coincidir também com as contribuições de Galileu, Newton e outros tantos, né, moldou todo o pensamento europeu durante 2 séculos. Quer dizer, a ideia de que o mundo é uma máquina criada do nada por um engenheiro, um relojoeiro, como eles davam a dizer, e posta para funcionar segundo regras fixas, que, portanto, dispensavam novas intervenções do criador. Então, o sujeito fez o relógio, deu corda no relógio, o relógio continuou funcionando, tá certo? Então, daí a imagem que eles falam do Deus ocioso. Quer dizer, Deus fez o mundo e depois não fez mais nada. Então, esta ideia se impregnou na mente europeia entre o século XVII e XVIII. Continua ainda a ter uma importância decisiva no século XIX e até hoje ainda exerce influência. Então, quer dizer, o mecanicismo é, das várias contribuições de Descartes, aquela mais duradoura. E onde ele expôs o mecanicismo? No Tratado do Mundo. É impossível evitar o sentimento de estranheza diante de uma contradição tão flagrante. Uma primeira hipótese ocorre quase automaticamente para atenuá-lo. O estilo ficcional pode ter sido usado como camuflagem para despistar inquisidores e exorcizar eventuais acusações de heresia. Não era um expediente comum na época, e sabemos que Descartes ficou bastante amedrontado ante a condenação de Galileu Galilei. Teve até outras condenações piores, né? Na mesma época. E na própria França aconteceram pessoas que foram condenadas a suplícios horríveis, que a Inquisição desconhecia. Note bem, a Inquisição não tinha jurisdição na França. Não mandava nada na França. Então, esse processo era feito pelo próprio governo francês. Então, não era a Igreja, era a autoridade real que, se colocando, então, como mantenedora e defensora da ortodoxia cristã, perseguia os heréticos de maneira, às vezes, bastante cruel. Né? Um dos costumes era arrancar a língua do sujeito antes de queimá-lo vivo. Quando se fala em queimar vivo, frequentemente se atribui isso à Inquisição. A Inquisição jamais queimou alguém vivo. Isto é muito importante. Nunca. É só você ver os, vamos dizer, as fotografias, os desenhos que tem, que foram deixados, que ilustram como eram feitas as fogueiras no tempo da Inquisição. Você vê que as fogueiras eram muito altas, de modo que colocando fogo na base, o indivíduo estaria morto por sufocação antes que as chamas o atingissem. Então era como se fosse, vamos dizer, uma câmara de gás. Então, quando o indivíduo chegava a ser queimado, ele estava morto. Mas nessa época, já era o quê? Século XVII, o governo da França realmente queimava as pessoas vivas, após tê-las submetidas a torturas cruéis, como, por exemplo, cortar a língua. Então, falou, bom, havia motivo para ter medo. Né? E não era aí o fantasma da Inquisição, mas era já um governo nacional, um Estado nacional, né? Que escapava, portanto, completamente à jurisdição, né? da autoridade conjunta de Império e Igreja, que havia, vamos dizer, dominado a Europa durante a Idade Média. Já era outro tipo de autoridade, mais caracteristicamente moderna, e que, em parte, por haver se declarado independente e superior à Igreja, então buscava mostrar uma ortodoxia ainda mais, vamos dizer, dura e rígida. Né? Veja, a mesma coisa acontece com a Reforma. Né? Quando os camaradas rompem com a Igreja, qual é o passo seguinte? Mostrar que você é o ortodoxo dos ortodoxos. Então, todo aquele sistema policial repressivo, né, que João Calvino, né, criou ali em Genebra, que era uma verdadeira KGB que investigava a vida de todo mundo, então, é uma espécie de, vamos dizer, reação normal do indivíduo que cometeu uma transgressão, quer dizer, se voltou contra a autoridade, mas que no instante seguinte ele tem que demonstrar mais pureza ortodoxa do que a própria autoridade tinha. Isso é inevitável. Então, no Brasil nós temos um exemplo menorzinho. Existe um livro, o famoso livro do Luiz Martins, que é uma obra-prima, chamado Patriarca e o Bacharel, em que ele interpreta o seguinte: por que, logo que houve a proclamação da República, se instaurou uma ditadura, né, feroz com Floriano Peixoto? E depois a coisa foi indo de ditadura em ditadura, de modo que no total o Brasil não teve 15 anos de democracia desde o advento da República. Por que isso aconteceu? Ele diz o seguinte: é por complexo de Édipo. Os caras, na hora que expulsaram o imperador, cometeram um crime contra o pai, um delito contra o pai. Então agora eles têm que oferecer uma compensação. Então eles têm que encarnar uma autoridade muito mais rigorosa que a do imperador. Então a mesma coisa acontece aqui. Então, do mesmo modo que na Suíça, né, e na Alemanha, a reforma gera imediatamente regimes, vamos dizer, tirânicos, muito mais duros do que tinha havido até então. Você vê que só na Inglaterra, assim, no primeiro ano, a reforma matou 40 mil pessoas. Né? Quer dizer, mais do que a Inquisição matou em 4 séculos. Também, vamos dizer, na França católica, também acontece a mesma coisa. Né? Em parte, como uma espécie de autopunição pela relativa independência da Igreja Francesa em relação ao Vaticano, e também como reação ante, vamos dizer, a dureza do regime tirânico instaurado pelos protestantes. Então se forma uma sociedade secreta na França que monta ali uma espécie de KGB, como Calvino havia montado na Suíça, para investigar as vidas das pessoas, ter lá um dossiê sobre o que cada um está fazendo, E, então, aí as pessoas passaram a ser condenadas, às vezes, por coisas que disseram em casa. O sujeito fez uma observação herética para a mulher e o vizinho ouviu, pronto, queimado vivo. Então, tudo isso estava acontecendo na época. E, bom, continuemos. Mas a explicação não funciona. Ainda que encobertos sob eloquentes proclamações de fé e obediência, os indícios de heresia que já pululavam na correspondência filosófica do autor. E é sabido que as obras de ciência ou filosofia natural eram examinadas pelos inquisidores com um olhar muito mais benevolente do que o concedido aos livros de filosofia pura e teologia. Tanto que, né, isso eu li no Menéndez Pelayo, História de los Heterodoxos Españoles, ele diz, olha, eu verifico lá de que o Santo Ofício reprimiu a ciência, né, mas eu vejo lá o Index Librorum Prohibitorum, tem nenhum livro de ciência lá, só tem livro de teologia, de filosofia, coisas doutrinais, sabe? As obras principais da ciência jamais foram entrar no Index, né? Veja, de revolutionibus orbium celestium, das revoluções da esfera celeste, de Copérnico, publicado em 1543, circulou livremente durante quase um século e foi até mesmo divulgado na Espanha pelo próprio chefe da Inquisição local, só passando a despertar suspeitas depois que Giordano Bruno deu à teoria copernicana uma interpretação teológica que parecia ferir frontalmente a letra e o espírito das Sagradas Escrituras. Quer dizer que se você não mexesse diretamente em assuntos teológicos, a Inquisição não ligava para o que você estava fazendo. Nos primeiros dias da modernidade, era mais perigoso escrever sobre ideias gerais do que sobre fatos da natureza. Ver que Descartes, antes mesmo dele publicar, o primeiro livro publicado, seu Discurso do Método, em 1637, né? Ele já era famoso pela sua correspondência e pelos seus contatos com todos os cientistas da Europa. Ele já tinha uma fama de grande sábio. E esses escritos todos eram, em geral, sobre filosofia da natureza. Tá certo? E ali você já encontra indícios de pensamentos heréticos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ademais, a notícia do que sucedera a Galileu só chegou a Descartes quando o livro já estava quase pronto e foi a causa de que o autor suspendesse a sua publicação. O que de certo ele não faria se acreditasse que suas intenções heréticas estavam mais bem camufladas sob a capa ficcional do que na linguagem expositiva das cartas e outros escritos, né? Você vê aqui, o fato da coisa estar escrita numa carta não impedia que, se descoberto um conteúdo herético, o sujeito fosse punido por isso. Porque até as conversações domésticas na época eram fiscalizadas, coisa que a Inquisição jamais ocorreu, a Inquisição fazer uma coisa dessa. Uma segunda hipótese não me pareceu mais satisfatória. Talvez Descartes não estivesse muito seguro quanto às conclusões de seus estudos científicos, preferindo, por isso, apresentá-las como vagas sugestões, sem o compromisso das afirmações taxativas. Mas, depois dos anúncios triunfais de uma ciência universal indubitável, fazer isso seria uma confissão de fracasso tão retumbante, da ciência universal indubitável, que ele prometera nas regras para as direções do engenho, fazer isso seria uma confissão de fracasso tão retumbante que atrairia sobre o filósofo o imediato descrédito. Quer dizer, você promete uma ciência universal que vai explicar tudo e depois você mostra um negócio ficcional porque você não está seguro das suas conclusões, né? Ademais, em outras obras, como os Meteoros, e o Tratado de Óptica, ele se mostrar perfeitamente capaz de escrever sobre ciência em linguagem científica de uma exatidão admirável. O Tratado do Mundo é, no fim das contas, um enigma. Por trás da decisão aparentemente extravagante de escrever seu tratado de ciência num gênero literário tão impróprio à persuasão científica, devia existir algum segredo que o filósofo guardara para si. Não encontrando solução na bibliografia ao meu alcance, achei que devia tentar refazer por minha conta pelo menos alguns capítulos do itinerário mental do filósofo, para ver se algum detalhe importante não escapara aos observadores, se algum equívoco sério não se introduzir em algum ponto da história dos estudos cartesianos, acabando por condensar-se num mito. Uma simples releitura analítica dos textos principais do autor era desnecessária e insuficiente para isso. Desnecessária porque, nesse tipo de investigação, o essencial já tinha sido feito por Marcel Guéroult, que eu não tinha nem tenho a menor pretensão de superar. Mas insuficiente porque, se algum segredo o filósofo havia guardado, eu não poderia encontrar sinal dele nos textos se primeiro não o tivesse vislumbrado imaginariamente. E o fato é que naquele momento eu não vislumbrava coisa nenhuma. Decidi então começar pelo começo, reencenar na minha própria cabeça a sucessão das meditações que vai da dúvida metódica à descoberta do cogito ergo sum, fundamento absoluto, segundo Descartes, de toda certeza. Mas não se tratava só de repetir pela ordem uma série de pensamentos. Pensamento supõe percepções, recordações, sentimentos, fantasias. Como dizia Croce, o homem não seria um animal lógico se não fosse primeiro um animal fantástico, um animal fantasiante. O que eu queria não era só repetir uma sequência de raciocínios, era reconstruir mentalmente as experiências interiores que Descartes condensara nesse raciocínio. Como uma extravagância merece outra, apelei para isso a um método que nenhum professor de filosofia julgaria muito respeitável, mas que me pareceu mais adequado naquela situação. O método da memória afetiva, com que o grande ator russo Konstantin Stanislavski, cujas obras eu andara estudando sob a direção de Eugênio Kuznet, construía seus personagens mediante a evocação de situações de sua própria vida análogas àquelas que ele deveria representar no palco. Esse método me pareceu ainda mais adequado porque o próprio Descartes assegurava que suas meditações não eram uma construção intelectual, mas o relato de experiências vividas. Você vê que as meditações são tidas como uma obra do gênero autobiografia intelectual, como as Confissões de Santo Agostinho. Muito mais tarde, ao estudar o Platão de Paul Friedlander e as obras de Erich Fögerin, confirmei que minha decisão não era tão louca quanto parecia. Com esses dois autores ilustres, aprendi que a compreensão das obras filosóficas não pode ser obtida nem só pela análise de textos, nem só pela reconstituição da atmosfera cultural de onde os textos emergiram. Mas exige o rastreamento meditativo das experiências reais de onde as ideias nasceram. Se a meditação, no sentido em que Erich Fögerin usa esta palavra, é um método essencial da filosofia e consiste precisamente em você recuar desde as ideias expostas em linguagem lógica abstrata até as experiências que as originaram. Então, é mais um trabalho de rememoração. É um trabalho que você contar a sua própria história intelectual. Da onde eu tirei essa ideia? Não é isso? E note bem, já contei aqui para vocês, que essa é uma experiência que se repetiu milhões de vezes. Quando a gente pergunta a uma pessoa, de onde você tirou essa ideia? Ela, em vez de fazer esse exame meditativo, ela oferece uma justificativa, um argumento em favor da ideia. Ou seja, você pergunta pela origem, a pessoa responde com um fundamento. Fundamento que pode até ter sido inventado na hora. Tá certo? Então, o hábito, vamos dizer, de discutir, de argumentar, nesse sentido, vai ao contrário do impulso filosófico. Né? Você vê aqui Sócrates, nos seus diálogos, é claro que ele argumenta, mas mais do que argumentar, ele apela à sua memória e à memória das pessoas que o estão ouvindo. Apela ao testemunho interior delas. Quando ele diz, é assim ou não é assim? Como é que você vê as coisas, né? Então, você vê aqui, quantas pessoas não confundem, vamos dizer, a atividade filosófica com uma argumentação, como um debate? Não há algo que seja menos filosófico do que o debater, o querer provar, alguma coisa. Isso aí faz parte da retórica. Tá certo? E aqui não se trata de provar, mas de descobrir. Tá certo? E aquilo que se você descobre, frequentemente não pode ser provado. Por quê? Porque depende de uma experiência interior que você não pode forçar ninguém a fazer. Tá certo? Então, comecei então a reler as meditações como se fosse uma peça de teatro, na qual eu deveria representar o papel de René Descartes na reconstituição imaginativa das suas experiências cognitivas por meio do método Stanislavski. Ou seja, eu teria que primeiro rastrear em mim mesmo que experiências imaginativas poderiam me levar a pensar aquilo que Descartes pensou. E depois conferir esse esquema puramente imaginativo da minha própria invenção com os dados que eu tinha sobre a vida e obra de René Descartes e ver se o que tinha acontecido com ele era parecido com o que tinha acontecido comigo, ou se era uma coisa completamente diferente. Né? Qual não foi minha surpresa ao descobrir que aquelas experiências eram literalmente impossíveis de reproduzir, que é o que eu explico no Descartes, Psicologia da Dúvida. Então, ali, eu acredito ter demonstrado que não existe nenhuma dúvida que não se apoie sobre uma montanha de certezas. E que a expressão dúvida universal não faz sentido. Só existem dúvidas particulares. Agora, quando você tem 5 ou 6 dúvidas particulares ao mesmo tempo, você pode se sentir tão oprimido por elas que você tem a impressão que você colocou tudo em dúvida. Mas isso é uma figura de linguagem. Não é isso? Então, por exemplo, eu não sei se há um ladrão na minha casa, ao mesmo tempo, né, eu não sei se a minha mulher está num hotel transando com outro, tá certo? Eu não sei se o meu filho está usando cocaína, tá certo? E eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas amanhã. Com essas 4 dúvidas ao mesmo tempo, você já está totalmente aterrorizado. Então, você tem a impressão que está tudo em dúvida, o mundo acabou falando, mas que mundo? Para você ter essas 4 dúvidas, você precisa saber um monte de coisa e ter certeza absoluta. Né? Por exemplo, você tem certeza que você casou? Se você não tivesse certeza, você não teria que se preocupar de onde está a sua mulher. E assim por diante. Ou seja, para ter uma única dúvida, você precisa ter muitas certezas. Então eu falo, mas que história é essa de duvidar de tudo? Ou seja, a dúvida, tal como Descartes a colocava, não era uma experiência real. Era apenas um conceito abstrato. Era o conceito de uma dúvida universal e não uma dúvida universal efetiva. Como se fosse apenas um nome. Ao qual não correspondia e não podia corresponder nenhuma experiência real. O esforço de puxar da minha memória afetiva algum análogo da dúvida metódica, do gênio mau, ou da certeza absoluta que o eu pensante tem de si mesmo, esbarrava em tantas dificuldades e contradições que não pude evitar a conclusão de que, enquanto relato de experiências vividas, as meditações eram completamente falsas. Ou seja, não foi isso que Descartes pensou. Aliás, isso foi o que ele pensou, mas não o que ele acreditou. Então, aquilo era uma estrutura lógica construída para parecer uma narrativa, mas não era uma narrativa. Descartes simplesmente não podia ter vivenciado aquelas experiências tal como ele as narra. As meditações, exatamente ao contrário do que disse o autor, não são um capítulo de autobiografia interior. São uma construção intelectual montada não para revelar a experiência interior, mas para ocultá-la. Então aí o senhor pergunta, ocultar o quê? O que que ele está escondendo? Né? E pior, ele está escondendo de nós, está escondendo de si mesmo, de quem que ele está escondendo? De um relance, o universo inteiro do cartesianismo perdia aos meus olhos toda a sua imagem de clareza e distinção para tornar-se um labirinto de enigmas e camuflagens tão complexo e obscuro quanto a confusão demoníaca da mente de Maquiavel. É claro que, por maior que fosse o susto que tomei durante aquela tentativa da reconstituição, não aceitei essa hipótese toda de uma vez. Até a hora que eu tive essa impressão, falei, não, isso aí é tudo uma... É uma confusão demoníaca. Falei, mas peraí, mas não pode ser assim. Né? Eu tenho que verificar isso com mais cuidado. Ou seja, antes mesmo de proclamar a existência do problema, eu tinha que me certificar de que o problema existia e de que não era eu que estava vendo coisas. Né? Não aceitei essa hipótese toda de uma vez. Guardei-a sob a forma de pergunta, esperando que novas descobertas, minhas ou de terceiros, esclarecessem o caminho a seguir. Três livros, lidos muito tempo depois, reforçaram a minha impressão de que Descartes não construíra o seu sistema como um corpo orgânico nascido do solo da experiência, mas, ao contrário, como uma fortaleza de chumbo montada para soterrar essa experiência e torná-la invisível a gerações e gerações de leitores. O primeiro desses livros foi Descartes, La Fable du Monde, de Jean-Pierre Cavalier. E eu comprei esse livro precisamente porque ele diz, olha, aqui tem o problema do Tratado do Mundo. Eu falei, opa, mas é este mesmo o problema que eu estou pensando. Vamos ver se ele me ensina alguma coisa. E ensinou. Que estudava a analogia entre as concepções científicas do Tratado do Mundo e as convenções do teatro barroco. O sentido inteiro do livro, para não esticar muito a conversa agora, porque depois eu vou falar mais desse livro, o sentido inteiro do livro já está na epígrafe de Fernando Pessoa. E o autor pegou um verso, uma declaração de Fernando Pessoa e colocou lá de epígrafe. A declaração é a seguinte, aspas. Enriqueço pouco a pouco minha capacidade de criar novas maneiras de fingir que compreendo o mundo. Ou antes, de fingir que é possível compreendê-lo. Fecha aspas. Se a clareza e a distinção é um fingimento, qual a realidade por baixo delas? Se eram máscaras, qual o rosto que encobriam? O segundo livro foi Descartes e Plauto, La Concepción Dramática del Sistema Cartesiano, de Benjamin Garcia Hernández, que demonstrava com meticulosos rigores de prova filológica que Descartes não inventara nem a dúvida metódica, nem o gênio mau, nem a certeza do eu, nem nada do que compõe a substância das suas meditações, mas encontrara tudo pronto, literalmente tudo pronto, na comédia O Anfitrião, de Plauto, que estava entre os seus livros de cabeceira e que ele jamais cita. A ênfase de Garcia Hernández não era acusar Descartes de plágio, mas mostrar a origem teatral, ficcional, de um argumento que Descartes apresenta como modelo mesmo do exame racional. Ou seja, na comédia de Plauto, de fato, aparece isso. Aparece a dúvida universal, o gênio mau que tramou tudo por trás. E, no fim, a certeza que o eu tem de si mesmo. Está tudo lá. Então, o que que Descartes fez? Ele simplesmente passou de uma linguagem para outra. Ora, se ele fez isso, então, isso não corresponde à sua experiência, de fato. Não se trata de uma acusação de plágio. Quer dizer, embora seja sacanagem Descartes não ter citado, olha, estou aqui apenas transpondo Plauto em linguagem filosófica, ele deveria ter feito isso. Né? Mas vamos deixar esse moralismo de lado, não é disso que nós estamos falando. Né? O fato de ele ter copiado esse esquema de uma comédia romana mostra que ele não está descrevendo uma experiência originária. Não existe experiência originária de segunda mão. O terceiro livro foi Descartes, le philosophe masque, de Maxime Leroy. Lamentei ter chegado tão tarde a esta obra, a mais antiga das três, da qual os estudiosos convencionais do cartesianismo guardam uma distância respeitosa e muda. Todo mundo diz, Felipe é fabuloso, e não se fala mais disso. E note que Maxime Levat não diz uma palavra contra Descartes, ele é um grande admirador de Descartes. Né? É uma biografia de Descartes, onde, pouco a pouco, se revela, com pilhas de evidência documental, um dos traços mais salientes da sua personalidade, a compulsão de ocultar-se, de camuflar, de fingir e de mentir. Seria, de fato, a maior das imprudências aceitar como expressão sincera e cabal do seu pensamento qualquer palavra vinda de um homem que adotou como divisa pessoal o mandamento da sociedade secreta dos Rosa Cruzes, qui bene latuit, bene vixit. Quem bem se escondeu, bem viveu. Se aquele que seguia essa divisa na vida prática proclamou como regra da sua atividade a máxima de omnibus dubitandum, deve-se duvidar de tudo, nada mais lógico do que buscar entender essas máximas uma à luz da outra. De um lado, pondo em dúvida aquilo que o filósofo tenta nos impingir como expressão genuína do seu pensamento, que já vimos que foi copiado de Plauto, de outro, averiguando se por baixo da própria dúvida metódica alardeada por ele, não se esconde algo de totalmente diferente. Isso implica ler atentamente alguns dos textos mais famosos de Descartes e tentar imaginar o que ali pode ter sido escondido de propósito. Em seguida, verificar se as intenções ocultas, assim obtidas como hipóteses, são confirmadas por atitudes do filósofo na vida real ou por outros trechos onde, escrevendo para algum amigo ou para si mesmo e não para o público em geral, ele despe a máscara por instantes ou dá com a língua nos dentes. Nem sempre essa confirmação histórica... Note bem, Descartes estava tentando se esconder, estava tentando fingir. Então, evidentemente, ele estava com medo de alguma coisa. Mas que coisa? Seria apenas, vamos dizer, a autoridade real e eclesiástica que podia queimá-lo vivo? Ele disse, bom, não pode ter sido isso porque ele passou grande parte da sua vida na Holanda, que era um país protestante, né? Para onde ele foi acreditando que não teria problemas mais com a Igreja Católica. Acabou tendo problemas lá com a Igreja Protestante, é verdade. Porém, tendo problemas com a Igreja Protestante, ele não fugiu da Holanda. Quer dizer, na França ele não sofreu perseguição alguma. É apenas uma hipótese. Né? A perseguição que houve a ele foi póstuma. Depois que ele morreu, apareceu um monte de gente reclamando do que ele tinha escrito. Mas em vida, né? Ele foi muito bem quisto, muito respeitado, não aconteceu absolutamente nada. E aconteceu justamente no lugar que ele tinha escolhido como abrigo, como refúgio, que era a Holanda, onde os teólogos protestantes, né, leram, né, aliás, o discurso de metas, meditações, etc., etc., mais ou menos como o Sidney Silveira lê as coisas, e decidiram sair de palmatória na mão, já, né, batendo coitado. Será que era somente esse medo, vamos dizer, se era um medo externo? Se era apenas, vamos dizer, o medo de uma autoridade exterior que pudesse puni-lo, então, Descartes simplesmente trataria de camuflar o seu pensamento, né, por expedientes puramente externos. Nada o forçaria a chegar a uma coisa tão desesperadora quanto a dúvida universal. Então, aí é a minha hipótese. Ele tinha medo, sim, mas não somente do governo, ou dos padres, ou da Sorbonne, que era um órgão repressivo na época. Não era só medo da Sorbonne. Era um medo muito mais profundo e muito mais geral. Não é isso? Por exemplo, se ele tinha medo do que estava acontecendo na França, ele ir para a Holanda seria suficiente para acalmar. Né? E ali me ocorreu, lendo o livro do Levat, tem vários fatos ali, que mostram que o medo e a incerteza em que Descartes viveu não era só a questão de perseguição política, era uma coisa muito mais profunda. Então, primeiro, ele, o tempo todo, ele declara e proclama a sua ortodoxia católica, mas busca abrigo num país protestante, onde todos os seus amigos eram protestantes, onde arruma uma mulher, parece que não se sabe se ele casou com ela ou se apenas viveu com ela, casou com uma mulher protestante, teve uma filha e a batizou na igreja protestante. E prestou serviços como militar num exército protestante em luta contra o exército católico. Então, você fala, peraí, Descartes era protestante ou católico? Eu não sei, você não sabe, e tem mais, o próprio Descartes também não sabia. Então você vê que já tem esse elemento de incerteza religiosa que faz que o mero temor físico de uma punição não explique a conduta. Porque há aí um elemento, vamos dizer, de uma incerteza muito mais básica. Então esse é um dos pontos que nós vamos explorar depois. Eu digo, nem sempre essa confirmação histórica, isto é, esse negócio de invento, descubro uma intenção oculta, faço com ela uma hipótese e depois tento verificar essa hipótese pela vida do filósofo, pelos seus escritos. Nem sempre essa confirmação histórica é necessária. O próprio curso do argumento de Descartes, quando se volta contra si mesmo de maneira demasiado flagrante, ultrapassando a cota de inabilidade que se pode esperar de um filósofo tão competente quanto Descartes indiscutivelmente é, às vezes não pode ser explicado como erro acidental e clama pela hipótese da ocultação. Às vezes faz até mais. Revela nas entrelinhas a lógica secreta que o ilogismo aparente encobria. Apenas para descobri-la, é preciso ir além da mera análise de texto e enfrentar os riscos de uma identificação stanislavskiana com o personagem, buscando em nós mesmos um impulso análogo que, mutatis mutandis, pudesse nos induzir a um fingimento premeditado similar àquele que ele encena diante de nós. Então, foi precisamente isso que eu tentei fazer com Descartes, vamos dizer, e de tal modo que, vamos dizer, que os primeiros resultados desta investigação apareceram no Descartes e a Psicologia da Dúvida e no Consciência e Estranhamento. Mas muito mais coisa continuou aparecendo depois. Tá certo? E, vamos dizer, nos próximos meses, eu aqui com a ajuda da Liuba, vamos tentar não só recompor, dar uma redação correta ao que já foi escrito, mas redigir as novas descobertas que foram aparecendo e que, certo, pior ainda, ainda estão para aparecer. Então você vê que, neste estudo aqui, que está apenas começando, aí, como diria Nietzsche, há muitas auroras que ainda não se levantaram, há muitas descobertas que ainda não apareceram, mas que certamente vão aparecer. Só que no caso de Descartes, as descobertas, elas parecem que são inversas. Quer dizer, em vez de você descobrir, dizer, entendi Descartes, né, você, a descoberta é contrária. Não, definitivamente eu não entendi. Foi um resultado similar que eu obtive com Maquiavel. E ali eu confessei, falei, olha, eu não pretendo resolver o enigma Maquiavel, tá certo? Mas mostrar por que eu o considero insolúvel. E aqui no Descartes você tem enigmas muito mais sérios do que aquele que você tem no Maquiavel. E provavelmente muito mais insolúveis. É isso. E eu acho que reconhecer que você não compreende o incompreensível é uma exigência do próprio senso de realidade. Falar, aqui tem uma coisa incompreensível, não dá para compreender. Quer dizer, este homem viveu um drama espiritual muito encrencado, muito difícil, tenebroso, ameaçador e, sinceramente, eu dou graças a Deus de não ter estado na pele dele. E ele criou uma obra filosófica todinha em parte para encobrir esse verdadeiro drama. Só que é nesse verdadeiro drama que está a verdadeira filosofia de Descartes, que está o que ele realmente acredita. O que ele realmente acredita, não porque ele pensasse isto ou aquilo, mas porque ele viveu aquilo. E ele não pode negar que aquilo que lhe aconteceu, lhe aconteceu. Então, esse é um estudo curioso, porque a análise filosófica se funde de maneira muito estreita com a análise psicológica. Nós estamos aqui numa fronteira entre, né, filosofia e psicologia. Então, isto mostra uma coisa que eu tenho sempre afirmado para vocês, vou dizer, a absoluta impossibilidade e total inconveniência de tratar uma filosofia como se fosse, vou dizer, uma simples tese científica que pode ser julgada em si mesma, independentemente da sua origem histórica. Então, quando Hegel, que era outro gênio, e outro gênio obscuro também, cheio de mistérios, né? Quando Hegel descobriu que nada em filosofia, faz nenhuma afirmação filosófica faz sentido sem o caminho inteiro que conduziu até ela, este caminho inteiro não são só os passos de um raciocínio, né? Mas é todo um trajeto biográfico onde se observa a transfiguração da experiência em conceito. De tal modo que você não compreenderá o conceito se não fizer a reconstituição meditativa da experiência que o originou. Tá certo? Então, vamos dizer, Hegel deu uma grande contribuição à compreensão das doutrinas filosóficas, né? E das escolas, diferentes escolas filosóficas, né? E desta contribuição nós vamos fazer amplo uso aqui. Eu acho que está um pouco tarde para... Mas vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos, né? Então vamos lá, vamos recomeçar. Aqui tem uma pergunta do Rodrigo Assuf. Podemos dizer que a meditação é o método principal na busca da unidade do conhecimento, enquanto a confissão o é na busca da unidade da consciência? Como combiná-los? Em relação ao método, como se realiza a profunda e essencial articulação entre consciência subjetiva e conhecimento objetivo, que constitui o cerne da vida de um filósofo? Bom, eu acho que a confissão é uma condição sine qua non, quer dizer, da própria meditação. Quer dizer, se você vai recuar da ideia até a experiência, bom, então a primeira coisa você vai ter que reconhecer a experiência e aceitá-la como ela realmente aconteceu. Então, isso sem contar distorções que a memória possa ter introduzido no caso, mas eu acho que no fundo a meditação e a confissão elas são a mesma coisa, né? Quer dizer, cada passo da meditação subentende a confissão, não é isso? Então, eu vejo muito essa tem a expressão bíblica, o homem que caminhava diante de Deus, né? Quer dizer, você fazer cada passo da meditação sabendo que você está diante do observador onisciente, que ele te conhece melhor do que você mesmo e que a verdade vai aparecer de qualquer maneira, não é isso? Eu acho muito importante para isso você perder de uma vez por todas o medo de perceber qualquer coisa que haja dentro de você. Qualquer uma, por mais feia que seja. E é claro que a nossa, sobretudo quando nós somos jovens, a nossa segurança depende da manutenção de uma boa autoimagem. E em nome disso, nós fugimos de más impressões a respeito de nós mesmos, né? Então, olha, uma boa prática para isso, para as pessoas que fizeram psicanálise, por exemplo, estão curadas disso. Porque a psicanálise, independentemente do conteúdo, não estou falando do conteúdo teórico da psicanálise, mas da técnica psicanalítica, né? Quer dizer, um analista que te interroga buscando vencer as suas racionalizações. As racionalizações são falsos raciocínios que você construiu para encobrir a realidade do que você efetivamente sentiu, experimentou, deseja, etc, etc, né? Então, há ali todo um jogo de gato e rato, tá certo? Entre o analista que funciona como se fosse o seu ego, é um ego auxiliar, por assim dizer, tá certo? E o id, que se esconde por medo do superego, por medo do julgamento negativo que virá de uma autoridade repressora, tá certo? Então, eu acho que qualquer análise que você tenha feito é útil. Agora, se acontece o seguinte, você falar de análise hoje é uma coisa, falar disso nos anos 70 é outra. Nos anos 70 você tinha no Brasil grandes analistas, né? Então, se hoje for para recomendar alguns, eu não recomendo nenhum, porque há uma crise mundial da psicoterapia em geral, crise pior ainda dentro da área da psicanálise, e essa crise significa que os analistas foram todos cooptados por ONGs, por movimentos, etc., etc., e se transformaram em engenheiros sociais, em indutores de comportamento. Tá certo? Então você vai lá, porque você está com um problema, você sai com dois. Tá certo? Então, aqui tem saído muitos livros sobre isso, é um problema gravíssimo. Porque o que quer que você pense da psicanálise, a técnica da interrogação pelo analista é uma coisa maravilhosa, né? E essa técnica é a mesma em todas as escolas psicanalíticas, você não precisa ser freudiano, nem junguiano, nem coisa, a técnica é mais ou menos a mesma. E o vencer as racionalizações, nossa, é uma coisa fundamental. E você se acostuma, mediante a análise, você se acostuma a permanente estado de decepção consigo mesmo. Você perde esse medo. Isso aqui é uma coisa tão, tão, tão, tão, tão importante na vida, né, que eu acho um verdadeiro desastre que não haja mais analistas confiáveis, né? Se houvesse, eu mandaria todo mundo, fala, faz 2 anos de análise, né, e você vai perder o medo de ver todas as suas feiuras, você vai se acostumar com o seu id, com o seu inconsciente, que é vamos dizer, um ninho de cobras, né? Também, vamos dizer, quando você adquire esse know-how, a sua perspectiva religiosa também muda. E eu acho que somente quando você tem esta disposição de ver tudo na sua alma, ver, enxergar tudo, tudo, tudo, tudo, aí você pode falar com Deus. Antes não. Antes você está falando só com você mesmo. Você só fala com o sujeito que já conhece a regra do jogo e que vai jogar o mesmo jogo que você. Você não tem aquela abertura para aquilo que você não sabe de você. E que é a coisa importante, quer dizer, a garantia de que você está na realidade, não num mundo da sua própria criação, é que na realidade entra como um fator ativo, ativíssimo, aquilo que você não sabe mesmo, né? E que de repente aparece na sua frente. Por exemplo, coisas que você não lembra mais. Não é isso? Em geral, são coisas que o ego rejeita, porque lhe parecem feias, né? Você também acostuma a ver, vamos dizer, o fio sutil que une os seus mais baixos instintos às suas mais altas aspirações. E aí que você entende o que Santo Agostinho queria dizer com as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Né? Coisa que fica difícil você entender quando você tem tanto medo dos vícios, você tem, tem aquela pose do moralista religioso, tem horror ao pecado, horror ao pecado. Ah, é. Então, meu filho, então é o seguinte, você não pode ver nada do que tem na sua alma, você vai ter que fechar os olhos e fazer de conta que você é um santinho vivendo dentro de uma redoma. Tá certo? Então, vamos dizer, o pior de todos os pecados é a soberba, o orgulho, né? E você, quando recusa olhar para dentro de você mesmo, porque você tem horror, alegando que você tem horror ao pecado, esse aí é pecado da soberba. Quer dizer, eu sou divino, maravilhoso, não pode haver nada desses cobras e lagartos dentro de mim. Falando, mas é exatamente. Mas essas cobras e lagartos é que são, vamos dizer, a fonte da energia da onde se desenvolveram pouco a pouco, presta atenção, pouco a pouco, as virtudes. Agora, se a pessoa quer, por exemplo, aqui está a regra de conduta, né? A igreja mandou fazer isso, assim, o padre mandou fazer assim, você vai seguir a regra de conduta? Então, acabou o processo da transmutação alquímica, não tem mais. Tá certo? Então, você está paralisado, tá certo? Num estado de santidade fingida. Então, se você quer praticar todas as virtudes ao mesmo tempo, você está liquidado. Né? Você vai, claro, você tem que ter todas as virtudes em vista. Né? Quer dizer, é uma certa imagem de perfeição que você tira do próprio Jesus Cristo. Né? Mas sabendo que você só realiza uma de cada vez, você realiza uma e falha com a outra. Então, sempre tem essa tensão, né? Esse permanente conflito, onde você pode vencer algumas coisas e perder outras ao mesmo tempo. Então, aí você está numa efetiva busca da perfeição. Eu digo, mas qual é a primeira das perfeições? É o amor à verdade. Quer dizer, eu quero saber a verdade sobre a minha alma. Eu quero saber tudo, por pior que seja. Eu não ligo mais, eu não tenho mais, como é que se diz? Não tenho mais medo de saber o que tem dentro de mim. Se me mostrar assim, não, você é o próprio capeta encarnado. Fala, é verdade. Então agora vou ter que dar um jeito nisso. Tudo bem. Você vai aceitar tranquilamente, você vai aceitar a verdade sobre a sua alma, e isso é a verdadeira humildade, não existe outra. Agora, tem a conduta humilde, ou a conduta virtuosa, que é um elemento simplesmente da sua convivência social, não tem nada a ver com a sua convivência com Deus, meu filho. Né? O que Deus sabe de você, ninguém jamais saberá, às vezes nem você. E é isso mesmo que você vai descobrindo. Né? Quando diz o Espírito, de São Paulo que diz, o Espírito Santo ou revelará o vosso pecado. Não é isso? Então, você quer o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo vem, mas daí você vai ver como você é feio. E pior, você não vai ter diante da sua feiura aquela reação, vamos dizer, de horror de quem se sente superior. Né? Ao contrário, você vai ter que ter paciência com você mesmo. Você vai ter que ter amor a você mesmo, senão você não vai ter amor a mais ninguém. Então, tudo isso está sendo perdido graças a esse moralismo infame, essa caricatura de religião que hoje você tem à sua disposição. Quer dizer, hoje você tem, ou você vai para a teologia da libertação, né, ou vai aí para os Sidney Silveiras e outras coisas desse tipo. Então, meu filho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, gostaria eu de ter algum talento de pregador, de talento para ensino religioso, que eu não tenho nenhum. Mas eu não sei como fazer, mas eu sei que assim não é. Não é isso? Então, agora, eu confesso a vocês, eu estou com 65 anos. Alguns defeitos e vícios da minha alma eu consegui vencer, alguns muito poucos. Outros estão aí iguaizinhos. O negócio é romper. Peraí, vê essa porcaria desse anúncio agora, me atrapalhou aqui. Olha aí, morango com chantilly. Esse idiota comendo morango com chantilly aí. Acaba logo, come logo, porra. Pronto, acabou. Então, tudo isso aí assim, é muito complicado. E a gente, veja, no começo do século, primeira metade do século XX, houve na Igreja Católica um trabalho maravilhoso de incorporação, vamos dizer, de elementos conquistados pela psicologia moderna. E que, então, esses autores, padres em geral, incorporavam no ensino religioso, né? Com a técnica do que chamar psicagogia. O nome é horroroso, né? Em português dá um cacófito medonho, mas é psicagogia. Né? Vamos mudar para psicogogia para não ficar tão, né? Que é o guiamento da alma. Então, os padres tinham que receber esse treinamento. E o que foi feito na Igreja Católica na primeira metade do século XX, isso aí foi absolutamente glorioso. Glorioso, são livros, mais livros, mais livros. Né? Você vê, talvez os psicólogos católicos fossem os mais profundos conhecedores da alma humana. Né? Você lê um Igor Caruso, por exemplo, mas aquilo é uma maravilha. Né? E Agostinho Gemelli e outros tantos. Né? Eu me lembro que em São Paulo tinha muitos livros desses na Biblioteca dos Padres Redentoristas. Era a única biblioteca que tinha sobrado. Né? O resto tinha tudo trocado, livro por Teologia da Libertação. Mas ali tinha uma coleção, uma estante inteira desse negócio de, vamos dizer, de psicologia da espiritualidade, né? Psicologia espiritual. Então, agora, quando você vê, sumiu tudo isso. Ninguém mais sabe nada desse negócio. Então, esta pergunta que você coloca está ligada exatamente a isto, né? Quer dizer, você tem, por um lado, claro, você tem um princípio organizador, a busca da unidade do conhecimento, quer dizer, você quer alguma coerência. Coerência não quer dizer que vai ser, você vai ter um sistema de filosofia, vai ter a ciência universal como Descartes, não é isto. É uma unidade tensional que será, quantas vezes mais você a reconstruir, ela vai desaparecer, ela vai se dissolver novamente. Né? Assim como a nossa personalidade também é assim. Quer dizer, você, durante o dia, você adquire conhecimento, você os integra, etc, etc. Depois, o que você vai fazer? Você vai dormir. Né? E quando você dorme, toda a unidade da sua personalidade, da sua consciência, se dissolve na escuridão e na mixórdia dos sonhos. Né? Mas é nesta... E, no fim, por baixo dos sonhos, tem ainda um estado mais profundo, onde você não lembra de absolutamente nada, e é nesse, lá no fundo, que Deus vai falar com você. Então, ele vai reconstituir a sua unidade à maneira dele, e não sua. Então, isso é importante. Existe a unidade da consciência, mas ela não é, nós não somos donos dela. Então, esta aqui é uma outra prática. Né? Diariamente, quando você vai dormir, esqueça a sua autoimagem, esqueça o que você sabe, e você pede para Deus te refazer, do jeito dele. Não dos... Né? É o negócio de Nossa Senhora, que se faça em mim a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque eu sou muito humilde? Não, é porque Deus sabe o que está fazendo e eu não sei, pô. É uma mera questão de prudência. Tá certo? Então, é você se entregar na mão dele como um bebê no braço da mãe. Tá certo? Então, isto aqui é muito mais importante, meu filho, do que você... Tá, vou praticar as virtudes. Que coisa mais desocupação, ele é desocupado, praticar as virtudes, meu Deus do céu. Você pega lá o manual de instruções, agora tem que fazer assim, assim, assim. Né? Quer dizer, veja, o que Deus contacta em você não é a sua alma idealizada, cheia de virtudes, é a sua alma real. Né? Esta idealizada, cheia de virtudes que você construiu, isso não significa nada. Né? Então, que Deus sonda os rins e corações. Então, quer dizer, ele vai lá no fundo, ele sabe quem você realmente é, você não sabe. Então, você tem que esperar que Deus te revele para você e que ele te melhore de pouquinho. Né? Agora, se você já quer vestir a carapaça das virtudes do dia para a noite, fala, meu filho, aí não vai dar. Você vira um monstrinho, não é isso? Então, olha, eu lamento, mas eu vou ter que encerrar esta aula aqui mesmo. Eu tenho um assunto aqui urgente para resolver, então vou deixar para a próxima. Tem algumas perguntas interessantes aqui, mas eu vou deixar para a próxima. Só vou responder uma coisa rapidinho. O Sebastião Carvalho pergunta o que eu acho do livro do V.G. Afanassiev, Fundamentos de Filosofia, publicado pela Edições Progresso Moscou. Se você quer, vamos dizer, um verdadeiro manual de marxismo-leninismo, este não é, de fato, o melhor. Se você quer saber o que era o marxismo-leninismo, o que era a filosofia oficial da União Soviética, você procura o Tratado de Marxismo-Leninismo de Otto Kuusinen, K-U-U-S-I-N-E-N. É muito melhor do que esse. Claro que eu não acredito em marxismo-leninismo, mas a gente tem que saber como é que era. E o Kuusinen é um grande expositor do marxismo, né? Então, fica...